Eu sou da rua onde a razão não resolve. Nunca pergunte o que houve, nem envolve o coração. Razão quem tem revólver. Onde a polícia procura meu sobrenome, meu nome nos postes, onde no meu nome no jogo aposte. Tag demarca território da zona de guerra, onde canetas são granadas dessa nova era. Ligeiro com a lei de cada esquina. É como se amigo morresse, a dor que a vida determina. Te oferecem milhões, mas pago em trocados. Vendem frustrações como sonhos usados. Quem tem mais vai ser roubado, mas sempre quem tem menos não é ajudado. Um passo errado e vão tá lá pra te cobrar cuidado. Na rua os neguinhos se conhecem na suvia e tão prontos pra te entregar. Depois passar um pano, prontos pra estender a mão e no outro dia o cano. Onde cada segundo se transforma em uma rima e cada minuto cê conhece uma vida. E a cada hora o perigo é agora. Difícil de viver, fácil de te excluírem da história. Eu vou sem me perder, cus de mente vazia. A rua carrega a dor que os escravos sentiam. Sou da rua onde perigoso é quem não é procurado. Então, se você é rua, cuidado. Que você quer aqui tem, mas vê bem. Quem chega cheio de bem é facinho pra voltar sem nada. Onde há sempre algo ruim pra se aprender. Onde há sempre uma vaga pra se render. Onde nunca foi fácil sobreviver. Onde há muito dinheiro pra se vender. Onde tem que ser forte pra se manter. Onde heróis costumam se corromper. Onde existe uma guerra que ninguém vê. Onde a maldade é a fonte. Eu sou da rua onde caminhamos sem saber pra onde. Pra vida não é ensaio e a morte nunca teve longe. Forma o bonde dos moleque que tão pronto pra encarar. Minha verdade é só minha e a sua. Onde é que tá? Onde deixou? Onde ficou? Onde largou? Se não sabe responder, cê já perdeu e nem notou. Onde eu vejo que as coisas só desandam cada dia. Onde fica a poesia nessa paisagem fria? Dezembro de 82, esse que vos fala nascia. 26 anos depois, as panelas ainda tão vazias. Onde a extração te mostra beleza mortal. Onde o filme é rodado sem papel principal. Onde tudo é diferente ao mesmo tempo igual. O silêncio dos inocentes é prioridade total. O sonho se distancia, fica fora de alcance. Mesmo assim, nego se mata pedindo mais uma chance. Pra isso tem que ser igual soldado na luta. Pois soldado não tem tempo pra sonhar, mas executa. Muita fala, pouco escuta. Nada em seu lugar devido. Muita mentira, intriga. Onde tudo é mal dividido. Muita guerra, muita morte. Onde o amor foi esquecido. Muita lágrima caída, mas nada foi resolvido. 100% envolvido, onde todos são precavidos. Onde a paz não existe mais, a justiça não faz sentido. Quem sabe do que eu falo corresponde. Tem que ser rua pra saber onde a verdade se esconde. Onde há sempre algo ruim pra se aprender. Onde há sempre uma vaga pra se render. Onde nunca foi fácil sobreviver. Onde há muito dinheiro pra se vender. Onde tem que ser forte pra se manter. Onde heróis costumam se corromper. Onde existe uma guerra que ninguém vê. Onde a maldade é a fonte. Eu sou da rua onde...